O Ministério Público de Minas Gerais denunciou, em Itabira, um ex-prefeito e dois ex-secretários municipais por improbidade administrativa. Uma investigação da Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público constatou que não foram feitos os repasses patronais ao Instituto de Previdência de Itabira, o Itabira Prev. A ação pede o ressarcimento de cerca de R$4 milhões, relativos aos juros, multas e correção monetárias devidos ao Instituto. Entre dezembro de 2015 e dezembro de 2016, o então prefeito e o secretário de Administração e Fazenda deixaram de repassar contribuições patronais de responsabilidade da Prefeitura de Itabira ao Itabira Prev. Uma denúncia feita em março de 2016 afirmava que o prefeito teria desviado recursos do Itabira Prev para pagamento da folha, constituindo o que é conhecido como pedalada, pegar dinheiro emprestado em um órgão para sanar um rombo financeiro em outro. No entanto, os demais entes da administração indireta e a Câmara Municipal de Itabira estavam regulares quanto aos repasses patronais ao Itabira Prev. O Itabira Prev também informou à Promotoria de Justiça que, por diversas vezes, cobrou os débitos, mas os pagamentos não foram feitos. O prefeito chegou a declarar calamidade financeira, mas um ano depois, os gastos foram ampliados. Foi apurado que a arrecadação do município tem se mantido crescente nos últimos anos, inclusive com um aumento de receita para 2016, ano em que houve a paralisação do recolhimento das contribuições previdenciárias. Em depoimento ao MPMG, o atual secretário da Fazenda de Itabira explicou que várias rubricas do orçamento poderiam ter sido alocadas para os repasses, o que não foi feito por escolha da administração municipal. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Stephanie Salles.